amou todo esse tempo, eu jurando que era eu o dono do seu coração. Me traía na minha cara, mas quem ama nunca vê. Eu fui o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel. Você com outro em um hotel. Você me fez perder o chão. Foi traição, coração de osso. Todo cachorro é dono. Você não vale nada. Isso aí. Do meu parceiro Daniel Já. Bora, Rick Pimenta, meu estourador. Bora, Juni Cássio, meu galeguinho. Portal do Arrocha. Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu o dono do seu coração. Me traía na minha cara, mas quem ama nunca vê. Eu fui o último a saber. Te dei amor, eu fui fiel. Você com outro em um hotel. Você me fez perder o chão. Foi traição, coração de osso. Todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa. Coração de osso. Todo cachorro é dono. E saia da minha casa, coração de osso. Toma o violão do baixo Leonardo, na batera. É tu. Quem gostou, dá um gritão.